já agradecer também, em nome do Ministério do Ambiente, pelo convite, como enfatizou, né, parceiros de muito da longa data. E para mostrar isso mais uma vez, aceitamos o convite, estamos aqui então. Eu vou fazer a apresentação de um programa que o Ministério do Ambiente tem, que é o Programa de Ação Nacional da Adaptação. É um programa que foi concluído em 2011 e está a ser implementado desde 2012, com o forte apoio aqui de um outro grande parceiro do Ministério do Ambiente, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Portanto, na minha apresentação eu vou falar, vou ter uma introdução, falar-vos um pouco do objetivo deste programa. O Programa de Ação Nacional de Adaptação, nós significado chamamos de NAPA, ou PANA em português, NAPA em sigla inglesa. Vamos olhar para as regiões de estudo que deram então direito à criação deste programa, olhar para as vulnerabilidades face às alterações climáticas, as medidas de adaptação que são propostas no programa, as prioridades de adaptação, a estratégia de implementação urbana, as barreiras e, finalmente, então, as conclusões. Bem, já foi dito aqui, quer pela secretária, quer pelo Simon e também do Alan. Falamos muito das alterações climáticas. Hoje, na verdade, as alterações climáticas consumiram-nos as agendas. Todas as agendas. No passado, alterações climáticas era vista como uma questão só dos cientistas. Há muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Os políticos punham isso de lado. Alterações climáticas para os políticos era uma coisa que não gostavam de ouvir, achavam que não existia isso, não era verdade. Mas com o tempo, com o andar das coisas, e porque os cientistas continuaram a demonstrar que era uma preocupação, hoje fazem parte da agenda também dos políticos. Portanto, as alterações climáticas passaram a integrar a agenda quer dos políticos, quer da sociedade civil, quando no passado eram apenas organizações internacionais e as comunidades científicas. Porquê que hoje os políticos também se reveem disto? Porquê que colocaram alterações climáticas na agenda, na sua agenda, como o principal item da agenda? É exatamente por causa dessas imagens que nós temos aí. Vê-se muito, hoje, é muito comum, a nível de todo o globo, termos esse tipo de imagens. Secas, ondas de calor, na Europa nós vemos isso, secas aqui mesmo em Angola. Estamos bem recordados, não precisamos sair de Angola para recordarmos, acho que ainda temos essa imagem nas nossas memórias. Os colegas da produção civil recordam-se muito bem disso, de quanto trabalho tivemos no Poneme, por causa das cheias. Concomitantemente, criação de refugiados ambientais. As alterações climáticas até trouxeram no seu vocabulário uma nova terminologia. Refugiados ambientais. No passado, os refugiados eram por causa da guerra. Hoje, já não é só a guerra que cria refugiados. A questão das alterações climáticas também criou refugiados ambientais. As pessoas hoje refugiam-se de um local para outro, não por causa da guerra, mas por causa da seca, que cria fome, naturalmente, por causa da cheia, que cria fome e outros problemas. Bom, por causa de tudo isto, e porque a Angola, que está no contexto geral das nações, surgiu a necessidade de integrarmos os outros países. Ratificamos a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em maio de 2000 e em 2007, em março, o Protocolo de Kyoto. O que é a Convenção Quadro das Nações Unidas? É uma das três convenções do Rio. Ela nasce em 92 na Conferência do Rio de Janeiro, que tem como objetivo a estabilização de gases de efeito de estufa na atmosfera. Bom, Angola não podia estar de parte e então nós ratificamos essa convenção. E ao ratificar, reafirmou o compromisso na implementação de medidas e programas de estabilização das emissões de gases de efeito. Reconheceu que os impactos das alterações climáticas são globais. De facto, são. As alterações climáticas são problemas globais que necessitam de soluções globais. Nós fazemos parte disso, temos que também contribuir com a solução. Não estou a falar Angola. Portanto, o Programa de Ação Nacional de Adaptação às Interações Climáticas, doravante eu poderei citar NAPA ou PANA, que é a mesma coisa, emerge de uma decisão, é uma decisão que foi tomada na COP7. A COP7, ou seja, a COP, é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas. É a convenção, a conferência das partes. Foi falada também na intervenção da subsecretária que houve a COP21, a conferência das partes, o ano passado em Paris, onde se tomaram grandes decisões. Em setembro, antes da conferência, houve a cimeira das Nações Unidas em Nova Iorque, onde se adotou a Agenda 2030 e deu seguimento, então, à Conferência das Partes. Hoje, numa das conferências, a 7, estamos a falar de 2001, mais ou menos, 2002, aí, foi decidido que todos os países membros da Convenção deviam criar ou elaborar um Programa de Ação Nacional de Adaptação. É obrigatório. Claro, Angola ratificou, faz parte, e nós tivemos que também fazer o mesmo que os outros membros fizeram, as outras partes. O que é isso do PAN? É exatamente um instrumento que visa dar resposta às necessidades imediatas da adaptação. O Programa de Adaptação é exatamente para identificar as necessidades imediatas de adaptação e dar resposta. Porque é consenso de que as alterações climáticas estão aqui conosco já. Não estão na esquina, não. Estão aqui. Então precisamos de tomar algumas medidas imediatas para minimizar o sofrimento dos mais vulneráveis, principalmente. Daqueles que sofrem com as alterações climáticas. Bom, este programa foi elaborado, obviamente, pelo Ministério do Ambiente, a responsabilidade do governo angolano, através do Ministério do Ambiente, mas com forte apoio do PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aqui em Angola, e o Fundo Global para o Ambiente, o GEF. O GEF é um mecanismo financeiro da Convenção que apoia os países a resolver alguns problemas, não pode resolver todos, naturalmente, mas problemas ligados às alterações climáticas. No início da elaboração do programa, tivemos que gizar naturalmente estratégias, tivemos que pensar e nós nos desdobramos. Foi preciso pensar o que é que queríamos fazer, como fazer, quando e como começar. E começamos então para olhar para as regiões de estudo. Foi preciso olhar primeiro o que é que estava a passar em termos de alterações climáticas em Angola, quais são as vulnerabilidades, quais são as regiões que mais sofrem o impacto das alterações. Então olhamos para as regiões de estudos. Portanto, uma das primeiras condições para a elaboração do PAN foi a realização participativa. Foi preciso envolver vários setores, envolver as comunidades. Porque nós entendemos que só com a participação de todos o programa poderá ter êxito. Se nós não envolvermos as comunidades, aqueles que realmente precisam podem crer que o projeto não funciona, o programa não vai funcionar. É preciso que as pessoas se sintam donos. Ownership, têm que estar inseridos. E foi o que nós fizemos. Nós nos desdobramos pelas províncias e olhamos para as vulnerabilidades, os setores. Por exemplo, na província de Cabinda, fizemos estudos sobre os ecossistemas, biodiversidade e florestas. A equipa que foi para a província do Bié olhou para a segurança alimentar e agricultura. Província de Mogiro, saúde e educação. Zona costeira, infraestruturas e pesca na província do Namibe, para representar a zona costeira, esta que já foi apresentada também pelo Saino e o Alanque. Recursos hídricos, província do Pantubango e na província do Puné, olhamos para as vulnerabilidades integradas. Portanto, vulnerabilidades integradas para falar de todas as outras vulnerabilidades, saúde, educação, recursos hídricos, tudo, foi tudo integrado. Vulnerabilidades. Portanto, estes são os setores que nós demos atenção, porque julgamos que são os setores mais vulneráveis com a questão da alteração climática. Bom, o programa propõe medidas de adaptação. Como ele tem o objetivo exatamente de identificar necessidades imediatas e dar respostas, é preciso, nós entendemos que no documento devia haver então medidas de adaptação, propostas. O documento traz propostas de medidas de adaptação. O que é isso de adaptação? A Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas define a adaptação como um ajuste no sistema natural ou humano em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados e seus efeitos. Portanto, nós vimos aqui no slide do Alan Kahn que com a questão de alterações climáticas, por exemplo, o nível do mar vai subir. Isto é acontecendo, está demonstrado cientificamente, o painel intergovernamental para as alterações climáticas faz essas demonstrações em todos os relatórios, incluindo no seu último relatório, que foi publicado em 2014, o quinto relatório do IPCC. Bom, se há um cenário climático, sabemos que o que nos espera é isto, a probabilidade é esta. O INAMET, vocês têm acompanhado as previsões do INAMET também, dá previsões com probabilidades. Se a probabilidade é esta, é isto que nos espera. Nós pensamos, qual é a proposta de adaptação? Se vai haver subida do nível do mar, o que é que nós devemos fazer em relação às populações que vivem ao longo da costa para se adaptar ao novo regime climático? Porque nós não vamos impedir as alterações climáticas. Ninguém vai parar. Ela vai continuar. E a vida tem que continuar. O que nós precisamos é de nos adaptar, ajustar os nossos modos de vida para podermos viver com aquela realidade. Vamos ter que nos ajustar, vamos ter que nos adaptar. Então, objetivos: reduzir riscos atuais que provavelmente aumentem as alterações dos fatores climáticos, criar capacidade para enfrentar situações atuais e incorporar os riscos das alterações climáticas na planificação e investimento. Nós vimos a apresentação do Alan Kahn, é exatamente isso: planeamento, planificação. É extremamente importante incorporar a questão das alterações climáticas nos nossos planos. Hoje ninguém pode planificar nada sem ter em conta as alterações climáticas. Porque tudo está ligado ao tempo. Tudo está ligado ao clima. Começamos a ganhar essa cultura, não tínhamos. Poucos tinham. De sair da casa e antes de sair, ouvir a rádio, saber o que é que me espera lá fora em termos de tempo. Os europeus fazem isso, mas nós não. Mas ao pouco estamos a ganhar essa cultura. As pessoas já estão preocupadas em saber. Já ligam. Já era João, como é? Minamente, tem que prever. Principalmente na época de chuva. Por quê? Porque nós sabemos que aqui em Luanda, principalmente em época de chuva, é um caos. As pessoas estão preocupadas quando chega a época de chuva. Então, como é que você faz um planeamento sem incorporar a questão do clima? É ela que está definindo agora a nossa vida. Temos que sair do business as usual. Não podemos continuar a fazer aquilo que sempre fizemos. Porque senão nada vai alterar a nossa vida. Bom, essas são as medidas de adaptação propostas. Poderei não dizer todas. Existe documento. Se não temos em formato físico, provavelmente eletrónico temos. Não garanto que o Ministério ainda tem isso. A publicação esgotou, precisamos de reeditar. Em termos de recursos hídricos, as medidas de adaptação propostas, por exemplo, continuar as ações em curso para melhorar os conhecimentos das bacias hidrológicas do país. É preciso, eu sei que o Instituto de Recursos Hídricos está a fazer um grande trabalho nesse aspecto, mas é extremamente importante continuar com essas ações. Nós precisamos de conhecer bem as nossas bacias hidrológicas. Aprofundar os estudos sobre fatores que contribuem para os riscos de cheias e inundações. Alan Kahn mostrou aqui estudos e as causas das cheias e inundações. Precisamos de saber isso. Quais são as causas? O Cunene, nós não podemos, todos os anos, sempre que há cheias, correr e entregar comida. Não resolve o problema. Ou resolvemos definitivamente, ou nada estamos a fazer. não se resolve este problema indo ao Cunene quando a cheia e distribuir tenda e comida. Pode esquecer, vamos continuar a gastar dinheiro e a solução não vai chegar nunca mais. Nós precisamos de aprofundar os estudos sobre os fatores. É preciso saber quais são os fatores e atacar ali. Elaborar projetos piloto que reduzam os riscos de cheias e inundações. Há um projeto aqui demonstrado já, pela ZEDAW. Solos, estudar os fatores humanos e naturais que contribuem para o risco de erosão. Por exemplo, a exploração das florestas e o uso de solos. Precisamos de começar a fazer o uso sustentável dos solos. Precisamos disso. Mapear as áreas de risco de erosão. Precisamos de conhecer as áreas de erosão. As ravinas, falamos muito de ravinas. Ravina aqui e agora. Temos que mapear isso. Conhecer, para poder intervir. Criar projetos piloto que criem reforço nas capacidades locais. É um outro problema que nós temos. O reforço da capacidade institucional até. Precisamos educar todos. Nós todos precisamos ser educados. Do topo à base. Se não houver esse conhecimento, aqui e aqui, lá em baixo não funciona. E vice-versa. As comunidades locais precisam de entender o que é isso de alterações climáticas. Precisamos de ir ali nas profundezas, explicá-los que isto está a acontecer assim, por causa disto, daquilo. Temos que resolver esse assunto assim, assim, por causa disso. O problema de lixo que se vê aqui é o problema de consciência. Custa, leva tempo, mas é preciso começar a educar, a ensinar. A nossa população não sabe o que é alterações climáticas. Então nós que conhecemos, temos que ir, temos que informar. Assentamentos humanos e habitação. Estudar as implicações de temperaturas elevadas e chuvas intensas para as habitações. Num dos últimos slides do Dr. Alan Kay, mostrou aquele exemplo do roof, do telhado. Tem que se fazer alguma coisa. Aquele canal em que a água, onde ele vai antes, não pode receber aquela quantidade. Temos que mudar alguma coisa. Melhorar os desenhos das construções, tendo em conta fatores como ventilação e exposição à luz natural. Não é isto que nós vemos aqui no ar. Edifícios fechados, onde o indivíduo está no escritório e está lá fechado desde 12 horas a trabalhar, com ar-condicionado. Para quê? Quando até temos um clima bom. Este país está na região subtropical. Por que é que eu preciso de me fechar num gabinete com ar-condicionado 12 horas? Eu estou numa sala que nem tem janela. Entro às 6 da manhã, às 7 só saio de lá às 19h20. E fico lá o dia todo com ar-condicionado, porque sem ar-condicionado não posso funcionar. Para que esse tipo de construção? Aqui há. Melhorar os desenhos das construções. Mapear os assentamentos humanos em riscos de inundações. Atualização permanente do catastro territorial. Criação de aldeias rurais, tendo em conta os riscos climáticos a que determinadas comunidades estão expostas. É preciso. Criação de aldeias rurais. Não podemos continuar a ver as nossas subpopulações expostas, extremamente vulneráveis. Vulneráveis, sem capacidade de adaptação. Agricultura. Portanto, o programa traz uma série de propostas para os mais variados setores. Pode pensar. Pode. Domínios prioritários de adaptação. Para além das propostas, das medidas de adaptação, o programa também tem domínios prioritários de adaptação. Ou seja, em que áreas é que nós mais precisamos de nos adaptar? Quando pensamos em projetos, os projetos têm que ser virados em que áreas? Agricultura e degradação dos solos. Estes são os resultados da participação, da avaliação participativa. Isto não saiu ali no gabinete. Nós andamos. Tivemos reuniões, encontros, conversas, viagens de auscultação, e o resultado foi gestão integrada dos recursos hídricos, pesquisa e observação sistemática, alerta prévio, extremamente importante. Alan Kay também referiu. Você não pode falar de alterações climáticas sem falar de tempo, sem falar de clima. Falar de tempo e de clima, você não pode falar excluindo o Instituto Nacional de Meteorologia para Angola, para outros países. Pode ter outro nome, mas serviços de meteorologia. Porque tudo começa com o tempo. Se eu não tiver informação, o Engenheiro Osvaldo está aqui, é meteorologista, pode confirmar ou desconfirmar. se eu não tiver informação de terra observada, dificilmente eu consigo fazer o resto. As previsões começam exatamente com dados reais. E foi mostrado nas duas apresentações as dificuldades que tiveram para a elaboração do trabalho, atingir resultados excelentes por falta de dados. Aquela imagem que vimos de 1932, a rede de estações ao longo do litoral só, o interior não, até pouco antes da independência ou depois da independência, a rede meteorológica era vasta. A Angola chegou a ter 500 e tal estações, uma rede de 500 e tal estações. Estações meteorológicas, climatológicas, hidrométricas, eram 500 e tal. Para em 1980 e picos, ter 15, 20. Não é possível para um país vasto como esse ter uma rede ínfima. Cria problemas nos estudos. Então, é preciso investir nisso, na pesquisa e observação sistemática. Precisamos. Principalmente agora, com a questão das alterações climáticas. Como é que eu vou prever? Como é que eu faço o cenário? Projeções climáticas, se eu não tenho informação, fica difícil. Capacitação, consciencialização nacional da informação e adaptação. Acabei de dizer, no slide anterior, é preciso capacitar as pessoas. Temos pouco conhecimento sobre isso. E quando se tem pouco conhecimento sobre uma determinada coisa, relaxamos. Achamos que é normal, quando não é. Zona costeira e infraestruturas é o problema que traz aqui a DW. Zona costeira e infraestrutura extremamente vulnerável. A nossa zona costeira é extremamente vulnerável às alterações climáticas. Foi demonstrado. Casas construídas em locais inapropriados, esquecem-se com o nível do mar. É um átomo de rio, passa a expressão, um átomo. Quando vou ao Benfica, aquelas casas bonitas que estão ali ao longo, eu pergunto, por quanto tempo? De que vale gastar tanto dinheiro para daqui a 50 anos? Ele não vai precisar, porque já não estará na face da terra. Mas a gente constrói uma coisa dessa, espera que os netos, os bisnetos, os filhos gozem disso. Não vão usar. Vai ser vazio tudo aqui. Gastou-se tanto dinheiro para quê? Saúde humana, biodiversidade, florestas e ecossistemas. Vimos também o problema de saúde. Ela até demonstrou, fez aquele mapeamento de doenças, paludismo, cólera. Está tudo interligado com alterações climáticas. Ok. Estratégia de implementação do PAN, Programa de Ação Nacional de Adaptação. Então, nós criamos uma estratégia. O programa está elaborado, tudo bem. E como é que nós vamos implementar? Implementação dos projetos já identificados e outros a identificar. O programa tem janela. Aquele domínio da adaptação são janelas que dão direito a projetos. E os projetos não podem nascer necessariamente só no Ministério do Ambiente. Pode surgir de qualquer outro setor e depois casar com o Ministério do Ambiente, porque o Ministério do Ambiente é o órgão que tem a facilidade de aceder ao mecanismo financeiro da Convenção Quadro de Nações Unidas para obter os fundos. Mecanismo financeiro, assistência técnica financeira, equipamento e consultoria. Precisa-se disso, é preciso ter tudo isto para o programa poder arrancar. Para ser um êxito, arrancar não diria, mas para ter êxito. Barreiras à execução do PAN. Portanto, o programa encontrou, tem encontrado também barreiras, e é óbvio, não pode ser tudo a mil maravilhas. Existem barreiras, uma delas, a limitação das medidas de adaptação face à vulnerabilidade, a falta ou escassez de meios materiais e financeiros, tem dificuldade a implementação do programa, extrema pobreza associada à prevalência do HIV adoecida, escassez de recursos humanos com habilidades para traduzir nas estratégias e ações a nível da comunidade. Este é um grande problema. Nós temos escassez de recursos humanos. Daí a razão de aquela questão de capacitação. Precisamos de capacidade. Precisamos de capacidade. Falta de envolvimento do setor privado em questões relacionadas à alteração climática. O Simon também fez outro. Em Angola, infelizmente, o setor privado ainda envolve-se pouco nessas questões. Acha que é uma responsabilidade do governo, é do Ministério, é da Produção Civil. Não. Nós precisamos de chamar o setor privado. Todos nós sofremos com isso. Acho que terminei. Tenho o último slide. Conclusões. Portanto, o PAN é uma das manifestações da vontade do Executivo Angolano face aos compromissos internacionais para com a Convenção Quadro das Nações Unidas. É o resultado de um processo participativo. De facto, ele surgiu face a este processo participativo que devemos envolver todos. A implementação dos projetos de adaptação visa minimizar os efeitos nefastos das alterações. já há projetos que estão a ser implementados em Angola, do Ministério do Ambiente, com o PNUD, com o PNUA, Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que emergiram exatamente deste programa. E a janela está aberta, há muitos outros que podem surgir. E não precisamos de pensar em projetos muito grandes, até em pequenos, principalmente quando se trata de adaptação. Aquelas comunidades não precisam de projetos de milhões. Eu fui o mês passado a Botswana e fui visitar um projeto de adaptação pequenino, 25 criadores de gado fizeram um projeto belíssimo. Foi o quê? Recuperaram uma carruagem de um comboio, um tanque, transformaram naquilo num tanque de água, que eles tinham um problema de água. Havia um ponto onde o gado vinha a beber, havia sobrepeso, estavam a degradar a terra. Portanto, o que é que fizeram? Transformaram aquilo num projeto de adaptação, gestão de terra sustentável. Distribuíram água para todos os corrais e os bois já não vêm. Não custou 200 milhões. Menos. Muito obrigado. Alan.